Vai construir ou reformar? Eu vou te falar quem tem mais opções. A sua loja e o seu lugar é a JP Construções. Do básico ao acabamento, melhor atendimento, venha comprovar. JP Construções, você já conhece, pode confiar. Com você em todas as ocasiões, todo mundo constrói com a JP Construções. Vai construir ou reformar? Vem pra JP Construções, onde você tem tudo pra construir e reformar. Tudo da base ao acabamento, tudo mesmo. Tijolos, areia seixo, cimento, telhas em geral, tubos e conexões, material elétrico e hidráulico, tintas, louças sanitárias e muito mais. JP Construções tem tudo que você precisar para a sua construção. Antes de comprar material para a sua construção, faça-nos uma visita. Passe primeiro na JP Construções e confira nossos preços. Facilitamos nos cartões e à vista, o desconto é todo especial e entregamos direto na sua obra. JP Construções, a nossa entrega é super rápida. Telefone 982585777, Rua Principal, número 100, no bairro Terra Bela, em Buriticupu. JP Construções.